Na 3486, boa noite, para identificar. Salvador, muito boa noite, da 3170, final de 4 milhas embaixo da base. Houston 3170, continua a aproximação, aguardando a pista livre. 3170. Azul 4220, Solas 21, mantém-me escuta. Táxi autorizado via Alfa, Aquilo, parte 3, posição 4 Lima. Aquilo, a sua escuta, Alfa, Aquilo, para parte 3, 4 Lima, posição azul. 3170, cheque o trem, pouso autorizado. 170 graus, 079. Trem baixo, livre pouso, pistão, oh, desce, tá 3170. Salvador está 3520, passando assim, vai achar travado o visual. Sim, são 3520, continua a aproximação, aguardando a transição de fundo. 3520. São 3170, Solas 24, liberou, mantém escuta, Alfa, Juliette, meia dúzia, porção. Alfa Juliette pro 612 ao portão na 3.3. 3.3.3.3.5.2.0. Autorizado pouso no 70 graus 0089. 190, pouso autorizado, 3.5.2.0. São Paulo 327, mantém escuta Alfa Juliette, porção 3. Alfa Juliette 3, 3520. Salvador, muito bom dia. Sou 1192, 4410, para o próximo. Bom dia, Gol 1192, para o próximo. Sim. 4910, autorizado para Recife. Acorda a pista 10, sai da Puca, transição ao Caju. Não posso Caju conforme rota. Controle 199-8, responda 5504. Autorizado 410 Recife, decola da 10, saída Puca, transição Caju. Controle 199-8, transponda 5504. Voo 1192. Correto, 1192, chama para feedback e acionamento. Chama o feedback e acionamento. Salvador, boa noite, o passageiro 2228, informação Charlie. Boa noite, passageiro do protocolo, Vitória da Conquista. Agir, prosseguindo. Projeto nível 180 para a Vitória da Conquista. Acorda a pista 10, saída Arbor, agora Lefa. Após a Lefa, conforme rota. Controle 199-8, transponda 5466. Cuidado, Conquista, nível 180, conforme, decola 10 na porta, edição elefa, após sede repetitivo, decola, transponder 5466, o controle 198. Ah, eu vou deixar para o feedback, é só na mesa. Amarelo. feedback, acionamento remoto no 2, o passageiro 2228. Cesar, dá sua direção, táxi. Tá. Dois, dois, dois, oito, 64 PAD, 520, alterna Salvador. Passarei de Sirius ainda para ponto de espera na torre 1895, ajuste 1018, por favor. 18, ponto de espera, chama 1895, 2218. Obrigado, Net. Boa noite, passarinho 2228, ponto de espera 10, pronto. Passarinho 2228, autorizado a linha de solar, 1600, 099. Linha linda, fala, 2228. de estacionamento, o gol 1192 está na posição 7. Autorização em táxi, gol 1192. Autorização em táxi, gol 1192. Estrada 2228, decolada 41, chama o controle 19.8. 19.8, obrigado, boa noite. Gol 1192 com 1129 a bordo, alterna Fortaleza, 3 horas e 20 minutos de autonomia. Gol 1192. 1192, contorno Pátio, siga via Índia no ponto de temperatura 1895, ajuste 1018, bom voo. Contorno Pátio, via Índia, lá no ponto de espera 1295, 1192. Salvador, boa noite, bom dia, gol 1192, para quanto, quanto espera, pronto. Gol 1192, boa noite, 3 ADR decolar, 1.60 graus, 0.19. Autorizado, ADR decolar, gol 1192. 1192, decolada às 461, 19, decimal 8, bom voo. 19, 192. 2 Salvador, 3520, informação Charlie, 390 João Pessoa. Salvador, 3520. 3520, prossiga. 3520, prossiga. Salvador, 3520. Prossiga, 3520. Charlie, 390, João Pessoa. Pessoa 390 livre, decola da 190 Puca Caju, onde é para Zulu 97, 198 controle, 5510 transponder, TAN 3520. Correto, TAN 3520, sem parar, pushback essa vez. Portão 3 chamado. TAN 3520, pushback acionamento, portão 3. Autorizado, senhor táxi, 3520. 3520. Tan 3520, táxi 134, Maceió, com 2 horas e 50 minutos. 3-4-2-50, Maceió, siga via Índia no ponto de espera, torre 1-9-8, desce 9-5, ajuste 1-0, 1-8, por favor. 1-0-1-8, direita e esquerda, ponto de espera, torre. Obrigado, tá, 3-5-2-0. Alô, Salvador, é o Mike Hotel Romeu? Mike Hotel Romeu, prossiga. Bom dia, senhor. Solicitando autorização de reboque da área remota, posição 14, para o finger de número 7. Autorizado, pushback, reboque, porta alterna. Mike Hotel Romeu. Será feito, graças. Está 3520, ponto espera pronto. 3520, autoridade alinhar e decolar 0-0. 150 graus, 79. 3520, ali decolou na zero. 20, decolada 08, chamo controle 199, decimal 80, bom voo. 198, bom dia. Salvador, bom dia, Gol 1173, informação Charlie, autorização Guarulhos. Gol 1173, um minuto, cópia. Cara, Gol 1173. Solo Salvador, é o Mike Hotel Romeu informando o término do reboque, ponte de número 7, pátio 11. Obrigado, bom dia, senhor. Teste, Mike Hotel Romeu, bom dia. Salvador, gol 1173. 1173, bom dia, prossiga. Este mesmo tem a provável saída para o gol 1173? Para Dael. Dael com transição ótima. Dael, transição ótima, gol 1173, já. Se quiser copiar, já tem um plano também. Chama quando pronto. Para copiar, então, gol 1173. 20360, Guarulhos. Aerolinha Uniforme Zulu 10. Decolando da pista no 10, 1 no 0, saída conforme, controle 19 e 8.